posso me entregar, mesmo sabendo que você só quer me usar. Como posso dizer não pro meu coração? Eu tô namorando, mas eu tô aqui fazendo amor contigo outra vez, traindo a minha atual com a ex. É, tem coisas que não dá pra explicar. Como é que eu fui logo me apaixonar por alguém que só quis brincar de amar? Pra você, meu coração é 0800. É só você ligar que eu vou correndo. Eu vou correndo, vou correndo. Pra você, sou como uma latinha de cerveja que você bebe e depois joga na lixeira. Mesmo sabendo que só quer me usar, eu conto as horas com vontade de voltar. E eu tô namorando, mas eu tô aqui fazendo amor contigo outra vez, traindo a minha atual com a ex. E é, tem coisas que não dá pra explicar. Como é que eu fui logo me apaixonar por alguém que só quis brincar de amar? Pra você, meu coração é 0800. É só você ligar que eu vou correndo. Vou correndo, eu vou correndo. Pra você, sou como uma latinha de cerveja que você bebe e depois joga na lixeira. Mesmo sabendo que só quer me usar, eu vou embora com vontade de voltar.